Estamos à conversa e vamos conhecer mais alguém do nosso concelho ou dos concelhos limítrofes. Vamos conhecer mais uma associação e duas pessoas que estão diretamente ligadas com essa associação. Estou a falar de António Coelho e Silvia Stahlberg. Boa tarde para vocês. Muito boa tarde. Está tudo bem convosco? Tudo bem, sim. Felizmente. Isso é que é preciso. Vamos lá saber um bocadinho. Queria falar... Normalmente, nestas coisas, começa-se para as senhoras. Mas eu agora vou começar ao contrário. Vou começar pelos homens. António Coelho, fala-me um pouco de si, até chegar a esta associação e até chegar aqui à rádio. Assim, uma coisinha muito curta. Muito curta. A nossa associação é uma associação de artes marciais. Eu comecei nos anos 70, em 74, fins de 73, aliás, e obtive o grau de cinto negro em 79, e desde dessa data tenho vindo até hoje sempre a praticar artes marciais. A nossa associação não podia deixar de ser uma associação aqui, bem perto, em Vilela, uma escola primária cedida gentilmente pela nossa Câmara de Oliveira do Hospital, e onde então eu fiz o dojo. Pratica-se lá defesa pessoal, ou seja, Gojin-jutsu. Gojin quer dizer defesa de corpo e jutsu quer dizer técnica, ou seja, técnica de defesa de corpo. Tanto crianças como senhoras como homens, todos eles podem praticar. Presentemente há bastante senhoras a aderirem, podemos dizer que está a aparecer mais senhoras do que homens e crianças também, bastantes. Não é ainda o número que eu desejava, pois nós estamos... Quantas, tem ideia de, assim, de cabeça, quantas pessoas estão neste momento a praticar? Cerca de 40, talvez. Portanto, entre homens, mulheres e crianças. Sim, cerca de 40 pessoas. E a capacidade que as instalações têm, dão para mais? Não, infelizmente não. Ou, infelizmente só dão aí na casa de entre 10, 15 pessoas. Mas como há sempre alguém que falta, conseguimos manter essa população, porque a escola é muito pequena e permite-nos ali 10, 15 o máximo pessoas a trabalhar. Quantos, digamos, quantos instrutores é que vocês têm? Não sei se era esse o nome, instrutor, não sei. Instrutor, quer dizer, na nossa hierarquia, nós temos instrutor que é o cinto negro, começa a ser instrutor, a partir de terceiro dan passa a mestre, e a partir de quinto, sexto dan passa a ser grande mestre. Já tenho 8 cintos negros, ou seja, 8 instrutores. Mas só tem os cintos, não tem olhos negros. Não. Ninguém, felizmente, eu estou a fazer 40 anos de dar aulas, propriamente nunca tive ninguém. António, eu vou-lhe fazer uma pergunta, porque muitas vezes, e se calhar alguns ouvintes estarão a pensar nisto, artes marciais, eles vão se calhar ligar isto à agressividade, à luta, não sei o quê, acha que uma coisa tem a ver com a outra ou são coisas separadas ou até podem complementar-se? Tem a ver com luta, mas tem a ver com luta no bom sentido, é a luta de ser um bom chefe de família, é a luta de ser um bom estudante, é a luta de sermos um bom pai, aí é que é a luta, porque é a luta pessoal, não é a luta com os outros. A luta com os outros não interessa. Agora, interessa precisamente é a nossa luta com nós próprios. Por isso, nós até temos uma coisa, o sítio onde nós praticamos chama-se dojo. Dojo. Isso. E não ginásio, como nos outros sítios, não é? Vou ao ginásio. Não, nós vamos ao dojo. O dojo quer dizer o caminho da perfeição. Dojo quer dizer, em que língua? Japonês. Japonês. O caminho da perfeição. E é isso que nós, é claro, tentamos sempre obter. Não quer dizer que nós conseguimos, porque se calhar necessitávamos 3 ou 4 vidas e só temos uma, mas... É isso que nós procuramos, é a perfeição de nós próprios. E é essa a grande luta que nós sentimos. O desafio é esse. Portanto, vamos buscar um ditado do povo muito antigo, que é corpo são e mente sã. Exatamente, é mesmo isso. É esse o nosso objetivo. Agora vou fazer-lhe uma pergunta, porque a Silvia tem estado ali assim a ouvir. O que é que a Silvia apresenta aqui no meio disto tudo? O que é que faz? E como é que aparece aqui? Eu, na associação, eu estou a ajudar. Também tenho o cinto preto já. E já fica aqui um aviso, não se metam com vocês. Não, eu comecei 5 anos passado com bastante problemas no corpo e na cabeça também. Hoje em dia eu não consigo ver a minha vida sem estas aulas, sem esta filosofia, porque a mim ajuda muito, ajuda a controlar de mim meus problemas dentro do corpo. Estou com, acho com a minha idade, com um bom aspecto, vamos dizer assim. Eu não posso dizer muito, porque está ali um cinturão negro daquele lado, eu não quero arriscar muito. Mas, portanto, isso vai completar aquilo que o António disse há pouco, com mente sã, corpo sã. Sim. Portanto, isso, esta filosofia ajudou-a a superar alguns problemas e algumas questões. Sim, certo? Mesmo no corpo, eu estava com, como chama isso, osteoporose, não? E este parou. Ótimo. Não fui melhor. Em princípio fui, porque não... Foi muito melhor, porque senão partias os ossos. Mas, e também com artrose. Eu também não tomo medicamentos, nada, já. Portanto, isso é mais um incentivo para quem nos está a ouvir. Sim. E este é nada em relação com idade, porque eu comecei com 54 anos. E nunca fiz uma coisa deste antes. Portanto, aqui a idade não é questão. Não. Nem sexo, também não interessa. Não. Nada. Não, até porque segundo os entendidos na matéria que fazem testes, chegou-se à conclusão que um morro de uma senhora é precisamente igual a um morro de um homem, desde que pratique, que são à volta de 500 e qualquer coisa, 545 quilos, se não me engano. Mas não é esse o nosso objetivo, quer dizer, o nosso objetivo é estarmos preparados para não entrar em guerra com as outras pessoas. Estarmos preparados, a defesa pessoal não é, nós muitas vezes estamos preparados para a agressividade dos outros, mas é para não aceitar essa agressividade facilmente, só no último, mesmo no último caso, quando o nosso corpo está precisamente quando está a ser mesmo já no último caso. Aí sim, aí nós teremos que nos defender, mas só no último caso. Sabermos, quer dizer, quando é que devemos atuar e quando não devemos atuar. Isso é o mais importante, porque muitas vezes nós atuamos com a cabeça quente e depois mais tarde vamos nos arrepender daquilo, exatamente, que fizemos. Portanto, vocês, eu voltar atrás um pouco, porque acho que isso que é importante. Vocês, no fundo, defendem um autocontrolo. Exatamente. Isso. Portanto, as pessoas disciplinarem para evitar uma coisa que hoje em dia está muito em moda e até já se chamou de doença, que é o chamado stress. Exato. Portanto, através dos vossos ensinamentos e da vossa filosofia, o stress diminui. Diminui, porque eu tenho até, ainda foi ontem, um pai de uma criança, do meu aluno, em que ele disse que sentia uma diferença muito grande na criança. Enquanto ele antes era agressivo, muitas vezes até para o irmão mais pequeno, era um bocadinho rebelde, vamos lá, ele hoje não. Ele hoje é uma criança calma, normal, sem aqueles problemas de gritar, facilmente ele gritava, hoje não, ele hoje consegue ter uma conversa com o irmão sem se chatear, e isso para mim é grandioso, porque está a conseguir o nosso objetivo, é precisamente isso, é ter o autocontrole, que é bastante importante. Porque senão, é claro, uma pessoa que chegava ali, chega a cinto negro, é uma máquina de bater, e se não tivesse esse controle, então, quer dizer, era muito difícil de nós dominarmos uma pessoa dessas. Para os leigos que estão a ouvir a nossa conversa, há várias coisas, e eu sou um deles. Eu ouço falar em karatê, ouço falar em judo, ouço falar em jiu-jitsu, kickbox, essas coisas todas. Portanto, onde é que vocês aqui se enquadram? Em nenhuma destas ou é um pouco de tudo? Um pouco de tudo. Nós, a nossa linhagem, ou seja, a minha linhagem, eu comecei em karatê, depois passei para o kempo, passei entretanto pelo ninjutsu, aikijutsu, que é uma derivação do Aikido, e neste momento, como obtive já uma graduação muito elevada mesmo, então fiz o meu próprio estilo, vendo aquilo que eu queria e aquilo que não queria. Aquilo que não queria excluí e fiquei com aquilo que queria, que mais adequado a qualquer pessoa pudesse praticar. Porque o karaté é muito bonito, para uma criança que começa a praticar, praticar as catas, ou seja, as formas, é muito bonito. Mas para quem tem muito tempo para à sua frente. Agora, uma pessoa com 40, 50 anos não vai ter tempo de aprender aquelas fórmulas todas. E ao fim do ano, a pessoa não se sabe defender na rua. Então o meu objetivo não foi fazer uma arte marcial em que tivesse a finalidade de poder se defender na rua. Que hoje, infelizmente, a agressividade existe. Sim, as pessoas têm que estar preparadas. Aliás, devem estar preparadas. Devem estar preparadas. Aliás, porque se nós repararmos, as próprias forças de segurança dão alguns conselhos aqui além, em jornais, em revistas e até em entrevistas em rádio ou televisão, vão dando, exemplificar alguns processos de reagir a um assaltante. Portanto, no fundo, a vossa filosofia também passa por aí. Passa por aí, mesmo então, indicando à senhora, não use a mala do lado da rua, use a mala do lado do prédio, porque é uma proteção. Se a mala estiver do lado do prédio, o que é que acontece? Ninguém vai passar numa moto e é muito mais difícil de ser roubada e não vê. Se tiver a mala do lado da rua, pois qualquer pessoa que passa de carro, de moto, vê a mala e chama a atenção. Então, todas essas pequenas informações nós vamos dando ao longo do nosso treino. Procure sítios com luz, não vá para sítios escuros. Quer dizer, todas essas pequenas informações que muitas vezes são pequenas, mas que poderão salvar a vida muitas vezes. E é isso que nós pretendemos. E o bem da pessoa, não é? E o bem da pessoa, é isso. Falou em treino, falou. E esse treino é semanal? Quantas horas é que pode fazer? É à disponibilidade da pessoa ou há realmente. Em função até daquilo que disse há bocado, com pouco espaço e pouca gente, enfim, como é que vocês estão a gerir essa situação? Nós temos 3 dias por semana. E tentamos gerir sempre dentro dessas horas. São 2 horas de treino, às segundas, quartas e sextas. 2 horas seguidas. 2 horas seguidas. É claro que as crianças não. As crianças geralmente é 45 minutos, entre 45 minutos e uma hora. Porque a criança não tem aquela mentalidade de estar uma hora de treino, 2 horas de treino será muito. Então, geralmente, para a criança são 45 minutos, enquanto para o adulto são 2 horas. Qualquer pessoa pode ir à segunda ou à quarta e à sexta. Muitos adaptam-se e só vão um dia porque, infelizmente, não podem. Outros vão 2 dias e há outros que vão os 3 dias. É muito caro isso? Não. O dinheiro que nós recebemos são 25 euros por mês. Por cada pessoa? Por cada pessoa. Independentemente das horas ou tem um limite de horas? Não, não. Pode praticar as horas que quer. Esses 25 euros geralmente são postos de parte para a associação, para que a associação possa ter dinheiro para comprar tapetes, comprar sacos, luvas de treino, pistolas de borracha, facas de borracha, quer dizer, todo aquele material que é necessário para treino. E os tapetes do chão também. Já agora aproveito que já estamos nesta fase da conversa. Como é que as pessoas podem contactar? Para já, como é que se chama a associação completamente? ANCO. ANCO. ANCO. AMMCO. AMMCO. ANCO. ANCO, sim. Associação Internacional Gojin Jutsu. Ora vamos lá. Gojin com G-O. G-O-S-H-I-N. Portanto, como é que as pessoas podem? Tem algum Gojin site? Gojin Jutsu, é? Não Jutsu. Só Gojin. Gojin Jutsu. Com Jiu-Jutsu. Jiu-Jutsu, técnico. Portanto, como é que as pessoas podem chegar ao vosso contacto? Pelo número de telefone, provavelmente? Pelo número de telefone. Qual é o número de telefone, é que sabem? 93-337-6305. Portanto, não se importa dizer outra vez? 93-337-6305. Tem algum e-mail? Tem algum site? Tínhamos um site, infelizmente a pessoa tomava conta do site. Saiu de Portugal. Ficou caiu e foi-se embora. E perdemos o site. Temos o Facebook, que está, quem procurar em ANCO, ANCO vê logo. O símbolo. Vê logo o nosso símbolo e vê imensas fotografias minhas em Portugal e no estrangeiro, em vários seminários que fiz e que vou fazendo. Temos, claro, o e-mail. O e-mail, exatamente, era isso que eu... Vocês sabem de cor o e-mail? amco.gojin www.jutsu at hotmail.com. Mas no Facebook vocês têm lá o e-mail ou não? Não têm o e-mail lá? Não, tenho. Então? No Facebook tem inclusive até aparece lá um cartão meu também com o meu número de telefone. Portanto, todos os ouvintes que nos escutam podem entrar em contacto convosco, que há sempre uma solução para isso. Há sempre. Uma mensagem, podem ir ao dojo, a Vilela, que é muito fácil encontrar, porque é a escola primária de Vilela, e assistir a uma aula, ver se gosta. Eu também lá a ideia de assistir a uma. E se quiser, até pode levar um fato de treino, umas calças que sinta à vontade, uma t-shirt, e poderá até fazer uma aula ou duas para ver se gosta, se é aquilo que quer, se não é. Há sempre essa vantagem de nós não proibirmos a entrada a pessoas estranhas. Não, a pessoa quer ver, quer assistir. Portanto, vocês têm as portas abertas para toda a gente. Temos as portas precisamente abertas. Agora vou fazer ali um ataque ali à Silvia. Assim, exato. Como é que as mulheres, pronto, até porque estamos a falar de uma terra de província, não é? Uhum. Portugal, aqui junto à Serra da Estrela, bem no interior. Como é que as mulheres desta região, as portuguesas, porque a Silvia não é portuguesa, mas vive cá, é portuguesa, para todos os efeitos. Mas é assim, como é que as mulheres de uma região, e para uma atividade quase exclusivamente, aqui há uns anos atrás, virada aos homens, não é? Como é que as mulheres têm reagido a isso? No início, 5 anos passaram, eu não vi muito mulheres, algumas de idade 14, 15, 16 anos, mas já acho a mulher deste tempo também está com uma consciência diferente. Temos mulheres que estão lá por razão do estresse, porque trabalho com muito estresse para tirar o estresse. Este é muito fácil, primeiro é o convívio, nós estamos a rir muito, não de trabalho de outras, mas nas situações que acontecem, e depois de exercícios, depois de um tempo estão um pouco forte, só uma pessoa tira tudo o estresse, e as outras estão lá porque têm problemas de corpo. E no ginásio, uma pessoa está lá, não, puxa para a pessoa própria. Ali não, e sempre alguém diz, olha, vais fazer assim, ajuda mais, e damos avisos. Desculpa, sim, da minha pronúncia, ainda não está. Ainda não reclamei. E as outras estão lá mesmo para aprender uma defesa, porque na vida deles acontece antigamente alguma coisa, e eles não querem estas situações novamente. Portanto, há aqui duas coisas que sobressaem da sua explicação. Primeiro, o stress, já falámos nisso há pouco, e o aspecto do corpo. Ou seja, para aquelas mulheres que estão a pensar ir lá para emagrecer, isso é verdade ou não? Ou não podem pensar só nisso? Claro, ajuda. Todos os movimentos ajudam. E depende, quando eles vão fazer só 2 horas de treino por semana, não ajuda muito. E eu como tudo o que quero comer, fica a mesma. Fica na mesma? Sim, yeah, mas eu treino a 76 horas por semana e mais. E esta ajuda, como quando uma pessoa tem dificuldades de mexer por causa de peso, por causa de não sei o quê, com calma, isto tudo vai melhorar. Porque nós vamos puxar o nosso corpo até um ponto onde dizes mesmo, oh, aqui está-me a doer demais, aqui paras. Mas com calma, e cada vez fazes isso novamente, vais mais longe. E acho também ajuda a controlar a dor. Controlar a dor, e uma pessoa anda com mais confiança em si próprio. Certo. E isto tudo também ajuda para emagrecer. Porque chegas a um ponto, sabes bem controlar o teu corpo, na cabeça, certeza na cabeça. Portanto, fazer uma ligação entre a mente e o corpo. Exatamente. É muito. Porque há exercícios em que não se consegue fazer se não for com a mente. Só com a ajuda da mente é que nós conseguimos atingir aquele objetivo daquele exercício. E isso vai-nos dar uma grande flexibilidade e, ao mesmo tempo, aprendemos a controlar a nossa cabeça, ou seja, o nosso corpo. Há aí, se calhar, um pouco de yoga nisso, não? Sim, porque até se nós formos a ver, segundo reza a história, não quer dizer que seja verdade, o fundador do karatê ou das artes marciais orientais foi Siddhartha, ou seja, Buda. O Buda era gordinho. Não. É o que aparece nas... Exatamente, ao contrário. Estas conversas são interessantes. É isso mesmo. Buda era um príncipe em que tinha tudo, não lhes faltava nada, e resolveu ir correr mundo. Então começou-se a perceber das dificuldades das pessoas. Ele não conhecia a pobreza, e quando saiu do seu palácio começou a ver a pobreza, a miséria. E então tudo aquilo que ele tinha deu, e começou a correr o mundo, até que foi até à Índia. E aí, na Índia, bebeu toda aquela cultura da Índia e começou então a pregar a sua filosofia. Era uma pessoa que só tinha pele e osso, mais nada. Era um cadáver andante. Mas como tinha um grande ki, uma grande força interior... Ki é força interior. Exato. Aquilo que nós chamamos força interior. Então puseram ele com uma grande barriga, muito forte, porque foi a maneira de dar a entender ao mundo que ele era muito rico nessa tal energia. Portanto, desiludam-se quando olharem para o Budazinho que lá têm em casa. Não, aquilo é. Não é o verdadeiro Buda, não, não representa o Buda. Não, mesmo. Nada. Ele era uma pessoa que era um cadáver autêntico, só com pele. Portanto, é um esqueleto com pele, bebia, não é? Ele bebia água e um chá, mais nada. Quer dizer, ele, tudo o que era mudando para ele não tinha interesse. E dizem que ele foi o fundador das artes marciais. Porquê? Porque os monges naquela altura eram atacados pelos caminhos, e ele quis fazer uma ginástica onde entrasse, fosse ginástica e ao mesmo tempo defesa pessoal. E então surgiu precisamente o karatê, ou kempo, ou kung fu. Na China chama-se kung fu. Foi precisamente o que ele trouxe da Índia para a China, e depois mais tarde para o Japão, e depois muito mais tarde para a Coreia, e depois... Porque a que é que se deve a diferença? Porque essa filosofia, ou essas filosofias, são praticamente quase todas orientais. Como é que o Ocidente bebeu essa... Porque o nosso temperamento, o temperamento dos ocidentais, não é igual ao dos orientais, portanto há ali diferenças. Como é que nós, e o António que é um ocidental, como é que absorveu toda essa cultura, e como é que nós, como cidadãos normais que estamos a ouvir a conversa, eu por exemplo, com ainda por cima latino, não é? Como é que nós podemos conjugar uma filosofia que é praticamente quase toda mental, porque nós somos muito emocionais, como o António disse há bocado, que quando estamos a quente, não é? Reagimos. Exato. E nós somos um pouco assim, reagimos muito, muito a quente. Sabe que todos nós tivemos sempre uma grande paixão pelo Oriente, porque as casas são diferentes, a roupa é diferente. Eu acho que desde os primórdios... As mulheres são diferentes. As mulheres são diferentes, aqueles olhos... Da amêndoa, não é? Da amêndoa. Quer dizer, há uma paixão. Escreve-se, se eu fosse lá, esta paixão escreve-se até se perdia. Mas não. Para mim, tudo aquilo é uma coisa uma diferente. Mística, não é? Uma mística. Por outro lado, infelizmente, e isto é bom saber, a arte marcial em Portugal perdeu-se. Porque nós tivemos um rei que foi Dom Duarte, em 1400 e pouco, escreveu um livro onde mencionava já artes marciais de murros, pontapés, agarros, derrubos. Aliás, ele escreveu uma coisa que era a arte de bom cavalgar, toda a Exatamente. Serra. Exatamente. E dentro desse livro está precisamente um capítulo dedicado à luta. Sim, porque antigamente os fidalgos eram muito virados a essa arte, essa da arte guerra, de tudo isso. Em que ele dizia que toda a pessoa de bem devia praticar luta. Porquê? Porque nós na luta vamos respeitar a outra pessoa. Nós, antes de fazermos um combate com outra pessoa, simulado, claro, nós cumprimentamos a outra pessoa. Há um respeito muito grande. E então os orientais tiveram o bom senso de manter essa filosofia até hoje, e continuam. Mas nós temos alguma dificuldade em assimilá-la na sua plenitude. Sim, na plenitude, porque eles, até eles hoje também. Hoje, se nós formos a ver, o Japão hoje não é o Japão... Já está mais ocidentalizado. Exatamente. Não. Não. O samurai hoje não existe, não é? O samurai cortou o seu cabelo e começou a fazer automóveis, não é? Exatamente. Já é mais comerciante, não é? A China, propriamente dita, a mesma coisa. A China de hoje não é a China de alguns anos atrás, não é? Tudo isto teve uma evolução. Só que eles mantiveram a arte marcial ainda. É claro que depois derivou em vários estilos, mediante os mestres, não é? Um mestre possante não precisa de ter jeito. Um mestre pequenino, fraco, tem de ter muito jeito para conseguir derrubar. É uma coisa que me faz muita confusão, desculpe interrompê-lo, António. São aqueles lutadores de sumo, aqueles... Pesos pesados, não é? Aquilo é muito complicado. É autêntico. Dominar aqueles cavalos todos. Exato. Mas aquilo é só força. Só força, mas com uma preparação física e mental fabulosa. É que quando nós vimos uma luta de sumo, não vimos a preparação que está por trás. Que é fabulosa. Trabalho de casa. É fabulosa mesmo. Aliás, eles são quase considerados, entre aspas, deuses, não é? Porquê? Porque não é aquele combate ali, mas é o combate de preparação até chegar ao ringue, até chegar ao tatame. Eles têm uma preparação fabulosa, quer dizer, porque o japonês, o chinês, é uma pessoa que quando gosta, sacrifica-se por essa coisa. E luta pelas coisas. E luta mesmo pela coisa. Aquilo que nós também tínhamos, felizmente hoje já se começa a ver, porque temos muito bons lutadores em Portugal, temos muito bons atletas em todas as modalidades, e vê-se no karatê, no judo. Pois já aparecem medalhas, europeias e mundiais. E mundiais mesmo. Uhum. Depois há outro caminho, que é o meu caminho, por exemplo, que eu não gosto de fazer... Não, acho que não preciso de me exibir para competição, mas não critico quem a faça, quem quer fazer, faz. Eu tenho agora dois alunos que querem ir aos campeonatos do mundo, irão aos campeonatos do mundo. Eu sou contra isso, não gosto de combates, mas não critico. E vejo que Portugal tem já muito bons atletas. Eu ia-lhe fazer muito essa pergunta, ainda bem que já que falou no assunto, eu aproveito e faço já. Há muita gente, há muitos praticantes dessas várias artes marciais, que uns competem por uma questão de manutenção do corpo, manutenção da mente, o seu equilíbrio, para passar os tempos livres, para terem um hobby, para ter uma ocupação. Mas há aqueles que vão no sentido de se tornar, provavelmente, atletas, ganhar medalhas e mostrar-se. Na vossa associação, portanto, pelo aquilo que já vi, não é muito a favor disso. Não, mas acha que isso é importante para o crescimento dos atletas ou nem por isso? Não. Porque quanto a mim, eu acho que eu não tenho necessidade nenhuma, não é uma medalha que me faz ser melhor. E aí perde-se um bocado a tal filosofia oriental. Eu tenho de fazer combates aí comigo próprio e não com o adversário. Claro que uma medalha, ok, mas um troféu, eu costumo dizer aquilo, se quiser uma medalha, eu vou aí a uma olivesaria, e compro meia dúzia delas e mando gravar aquilo que... Acho que isso não me diz nada. Mas, agora, o que me diz mais é aquilo que eu sinto por dentro. Mas dentro da associação, vocês têm alguns taraus ou uma coisa onde podem mostrar também as vossas habilidades, digamos, entre aspas, não é? Capacidades, aquilo que vocês fazem. Há essa possibilidade de se ver? Ou dentro daquilo que disse há pouco, quem quiser entrar vai lá e vê, leva uma t-shirt e uns ténis e vai lá? Exato. Não, nós temos seminários internacionais em que eu vou e participo por convite, que me convidam para ir lá e mostrar aquilo que eu sei. E nossos alunos podem ir connosco. E os nossos alunos podem ir, querendo, podem ir connosco. Alguns já foram, a Itália, a Alemanha. Neste momento já fui convidado também para ir à Suíça. Irei duas vezes à Itália, duas vezes à Alemanha e uma vez à Suíça este ano. Portanto, isso para intercâmbio. Exatamente. Agora, a outra questão, que prende-se também com esta questão que estamos agora a falar, que tem a ver com o sarau. Vai haver um encontro, é assim que se intitula, ou tem outro nome? Vai haver um encontro? Fala um pouco sobre esse evento. Vai haver um seminário, que já é o quinto feito pela nossa associação, um seminário de amizade, eu chamei-lhe assim porque, para mim, o mais importante nestes seminários é a amizade e aquilo que nós podemos aprender com outros grandes mestres. Irão estar cá em Portugal, em março, três grandes mestres, um italiano, um suíço e um alemão. E vamos fazer, então, dia 29 e 30, todo dia. E estava a falar de março. De março. De março, dia 29 e 30 de março. Em que vai ser dividido pelos três, porque são modalidades diferentes. Enquanto o italiano faz aikijutsu, um faz karatê e outro faz kempo. Não vem nenhuma mestre feminina? É giro. Na equipe italiana, que são 23 pessoas, vêm mais mulheres do que homens. E quantos, já que falou em equipa, 20 e 22, não é? Quantas pessoas é que isso vai movimentar? Eu estou a pensar na casa dos 60, 70, porque também há uma coisa, também não tenho capacidade para mais, mas pelo menos na casa aí de 70 irão, porque já estão atletas da Guarda a quererem vir cá, da Covilhã, de Coimbra, de outras associações que também estão a querer entrar neste seminário internacional. E esse seminário vai realizar-se onde? Infelizmente, em Ceia. Em Ceia. Infelizmente. Em que local? Na Quinta do Cristelo. Quinta do? Cristelo. Cristelo. Vamos fazer lá tudo. Eles cederam-nos o espaço onde se realiza os casamentos. Sim. E é nesse espaço dos casamentos que vamos fazer então o seminário. Vai ser tudo lá dentro da quinta. Isto porquê? Porque infelizmente Oliveira do Hospital neste momento não temos hotel, não tinha possibilidades de meter perto de 30 atletas, contando com os mestres, porque da Suíça vêm 4, de Itália vêm 23 e da Alemanha é que só vem o grande mestre. Ao todo são 30, à volta de 30, 31, e não tinha capacidade de metê-los todos juntos aqui em Oliveira. Então recorri à Ceia. Por outro lado, também aqui em Oliveira é sempre uma grande dificuldade nos pavilhões, porque um está cedido ao hóquei, o outro está cedido ao futsal, o outro está cedido ao basquete, e então torna-se um bocado difícil jogar. Eu parto do princípio, ao dizer-me isso, que já teve negociações com a Câmara Municipal. Já. Eles colaboraram, têm colaborado connosco, tanto que no nosso catálogo de publicidade vem o brasão de Oliveira do Hospital, faço questão disso. No diploma que será entregue a todos os participantes, também vem o brasão de Oliveira do Hospital, que eu faço questão disso, porque eu pertenço ao Oliveira do Hospital. E colocar lá um sítiozinho para pôr o da Rádio Boa Nova. Não, ainda eles infelizmente já estão feitos, estão imperdidos, porque senão teria o maior prazer, na próxima posso ter a certeza que vai haver um espaço. Também é importante, que se diga isto, porque a Rádio Boa Nova está a fazer uma política de proximidade e por isso vocês estão aqui hoje. Eu tive o prazer de os conhecer num outro evento que também conta com gente de Oliveira do Hospital, concertos Manu Gesso. Portanto, dizia eu que a Rádio Boa Nova está preocupada em fazer esta política de proximidade no sentido de estar mais perto dos cidadãos para que todas as iniciativas, ou quase todas, não é, possam chegar ao conhecimento do público, porque no fim de contas vocês que fazem as coisas para o público saber e para o público ver, não é? E, portanto, esta relação é importante que se faça, mas também é importante que as associações venham junto da rádio também dizer, olha, eu estou aqui, nós fazemos isto, fazemos aquilo, temos este projeto, queremos fazer isto. E, portanto, cheguem junto da rádio, porque nós temos muita dificuldade em ir a todos os locais, obviamente, não é? Não só por uma questão humana, porque já nem falo na questão financeira, mas na questão humana, portanto, não temos gente suficiente para andar por aí a bater às portas todas, não é? E nem sabemos onde é que as coisas existem. Isso. Portanto, se as associações, aqui, perdão, faço aqui um apelo a todas que nos estão a escutar, aos dirigentes, aos presidentes, sei lá, participantes, sócios de associações e outras coisas, que venham junto de nós, que nos enviem material, que nos enviem informações, para nós podermos fazer isto que estamos aqui a fazer. Volto novamente ao seminário, porque isso penso que é importante. Vai tudo acontecer na quinta. Vocês contam com muita gente que vai assistir, para além dos participantes, obviamente. Contam com muita assistência? Ou... Quer dizer, a nossa assistência, quer dizer, não, nós não nos preocupamos muito com a assistência, porque um seminário é uma aula dada por um mestre. Tem muito mais interesse para os praticantes de artes marciais. Porquê? Eles vão estar em contacto com um mestre desconhecido. Então vão beber a sabedoria desse mestre e os conhecimentos desse mestre. Uma demonstração para público, mas é o divulgar dos conhecimentos destes mestres para nós. Mas também servirá para, eventualmente, captar gente... Exato. Para as vossas iniciativas. É claro que quem, aquilo que eu disse há pouco, quem nos for bater à porta, a porta não será fechada, a porta terá aberta para toda a pessoa de bem, como eu costumo dizer. E estamos a contar, se este seminário for um êxito, e espero bem que sim. E vai ser, com certeza. Esperemos para o verão, lá teremos mais um, ainda maior, com outros mestres, outros convidados. Porque nós fazemos sempre temos estado a fazer dois a três seminários por ano. É claro que com grandes dificuldades, porque o dinheiro não é muito, mas isso acho que é geral. É uma epidemia que está aí. Exatamente, é uma grande epidemia que está aí. Mas, de qualquer maneira, nós temos estado a lutar e temos conseguido fazer três seminários. Este já é maior que o outro, que já é dois dias. E agora vamos tentar fazer de cinco dias para o verão. Portanto, será o próximo desafio será cinco dias. Cinco dias de seminário. Mas é aqui no concelho. Sempre aqui no concelho. A primeira porta que eu irei bater é aqui em Oliveira. Será em Oliveira do Hospital. Oliveira. Só se não conseguir realizar aqui em Oliveira, então é que terei procurar outro local. Mas sempre em primeiro é Oliveira. Cinco dias já era para ter sido feito, não se conseguiu. Cinco dias com vários mestres, em que todos os dias estão os mestres todos a trabalhar. O aluno pode escolher qual é o mestre que pretende, porque um gostará mais do estilo do mestre do que outro, terá a oportunidade de ir variando. Terão a oportunidade de estrangeiros que vieram cá, estou a contar, mais ou menos aproximada aí de 100 atletas estrangeiros. Terão a oportunidade de conhecer aqui a nossa região. Também é importante. Que é importante, porque um dos objetivos é esse, é uma parte de treino e outra parte de mostrar aquilo que temos, porque acho que temos coisas fabulosas e que muitas vezes até nós próprios não as conhecemos. E acho que é uma boa maneira de eu ser obrigado a conhecer para mostrar a eles. Portanto, no fundo, vocês também vão ser ciceronos deles, não é? Exatamente. É aquilo que nós temos... Este, por exemplo, o grande mestre Michel Pisante, já que esteve em Portugal, ficou completamente doido com a nossa beleza, completamente doido com o nosso vinho do Dão. E com a comidinha, não é? E com a comida, então não se fala. E o queijo da serra, não é? Não se fala. Ele ainda hoje fala. É verdade. Ainda hoje fala. Aliás, e se ele tiver a oportunidade... Eu fico um bocado vaidoso, porque Itália tem bons vinhos, Itália tem bons queijos, mas ele ficou completamente doido e rendeu-se ao nosso queijo e ao nosso vinho. E então ao nosso povo alagareiro, ele adorou. Ainda hoje fala, pá, povo alagareiro. Povo tem que terá que ser outro, porque o outro ele já o comeu, não é? Já, esse já. Mas eu agora já aproveito este aspecto da gastronomia e vou lançar aqui um desafio, e este desafio é diretamente para a Sílvia, porque é assim, nós estamos neste programa Conversas, nós estamos a falar hoje de artes marciais, mas há uma outra coisa que também vai ser importante para as nossas conversas, para este programa, que é um programa que tem também uma missão de informar e esclarecer as pessoas. que uma ideia será falarmos sobre os estrangeiros que vivem em Portugal. Uhum. Isso é um desafio que eu já lanço daqui, vá pensando nisso. Tentar arranjar uns contactos de pessoas que. Estrangeiros que vivam cá. Temos muitos. Porque eu acho que há muita gente. Muita Por isso gente. É que a nossa associação internacional começou não a pensar no estrangeiro. Naquela altura não estava a pensar muito no estrangeiro, apesar da nossa associação hoje estar reconhecida na América, na Itália, na Suíça, na Alemanha também. Portanto, há uma federação, não é? Não é bem uma federação, mas eu faço parte. Eu sou, neste momento, eu sou diretor de uma das maiores associações americanas em Portugal. Sou representante de uma das maiores associações alemãs, que é a MAA, que está em 120 e não sei quantos países, uma coisa enorme. Sou representante e estou registado em Itália, no Ministério do Desporto, e faço parte de uma associação desse mestre que vem cá agora, da Suíça. E de outra organização muito mais pequena, claro, alemã, de Kempo. Mas isto, o nome internacional veio porquê? Porque eu não quis melindrar ninguém, e quando eu olhei para os meus alunos, eu tinha meia dúzia de portugueses, mas tinha logo meia dúzia de ingleses, mais meia dúzia de holandeses, mais não sei quantos belgas. Então, afinal, é assim, a União Europeia também existe aqui, assim, em Vilela, não é? Exatamente, existe. E então, neste momento também o Egito. A ideia que eu lancei não é para falarmos de artes marciais, mas não, será não, para mas falar. Tem uma coisa, tem mas muita eu acho coisa que é muito cultural nós falarmos, conhecermos um pouco do que era o que é a vida, por exemplo, na Alemanha, o que é que vocês encontraram, quais as diferenças que encontrou, por exemplo, entre a Alemanha e Portugal, os ingleses que estão cá, entre vida. Tentarmos fazer aqui uma mesa, esta não é bem redonda, mas é quase. Fazemos aqui uma mesa onde possamos também falar nestas coisas. Mas hoje é dia de artes marciais. Hoje é dia de artes marciais. Vamos partir a loiça toda. Hoje vamos. Mais uma mensagem, porque nós também estamos a construir já aqui quase uma horinha de conversa, o que é muito bom, é sinónimo de que a conversa evoluiu. Uma mensagem aí para quem está a ouvir, aparecer por lá. Não tenha vergonha, primeiro, não tenha. Nada de vergonhas. Nada não. De vergonha. Primeiro, a grande nossa filosofia é: quem sabe, ensina a quem sabe menos. E não ri. Ninguém vai rir por as pessoas não saberem, porque todos nós começamos sem saber nada. E é natural que um simples gesto, a pessoa tenha dificuldade num simples gesto. Mas ninguém vai rir, pode ter a certeza que alguém vai ensinar, vai ajudar ela a corrigir esse problema que ela tem. Só vai, de certeza, fazer novas amizades, porque lá... Também é importante hoje em dia. Hoje é importante, e amigos, e no fundo amigos verdadeiros. Não é aquele amigo que eu costumo dizer que abre os braços mas nunca os fecha. Não é aquele amigo que diz, epá, temos que ir almoçar. Não. Então, e hoje há muita amizade virtual, não é? É muito virtual, infelizmente. Muito virtual. Mesmo até para certas crianças, são 2 horas ou 1 hora em que ele deixa o computador, deixa a máquina para ser ele próprio. Para ser humano. Para ser humano. Para ver as dificuldades, dificuldades num pontapé, uma dificuldade num gesto, num simples gesto. Eu acho que vale a pena, quer dizer, perderem um bocadinho, 2 horas. Eu acho que vão ganhar, não é? Não vão eu poder, acho que eu vão, acho vão ganhar. Vão ganhar. Eu tenho uma operação ao coração, eu tenho uma pilha, um CDI. Cada dia que passa, eu acredito, eu devo isto às artes marciais, estar vivo. Porque se não fosse as artes marciais, eu estou convencido que já não existia. Agora faço a mesma questão ali para a Silvia. Uma mensagem aí para as mulheres que nos estão a ouvir. Uma mensagem final. Vamos aí. A única coisa eu posso dizer, vai treinar. Vais ganhar, vais sentir melhor, com muita mais confiança, sentes mais bonita e mais satisfeito contigo própria. Portanto, também, e não há o complexo de nem ninguém se vai rir se tem um pneuzinho a mais ou um pneuzinho a menos. Não. Nós todos, quando no início é muito difícil, parece muito difícil fazer os movimentos, em princípio são movimentos normais. Por exemplo, levanta o braço. Só porque preciso levantar correto, muitas pessoas pensam, é uma grande confusão, é difícil, mas não é, porque são movimentos normais. Claro, não consigo mostrar, mas automaticamente parece. Muita pessoa entra com uma bloqueada, como, eu não sei. Isso era um bocadinho receosa, não? Um bocadinho, Mas não precisas. Depois de 3, 4, 5 aulas, já sabes mexer melhor e tens uma noção de movimentos e este durante o tempo... vai melhorar. E cria um corpo bonito, diga-se passagem, que devido aos movimentos exigidos nossos, o nosso corpo, queira ou não queira, tem de ser um corpo bonito. Não vai mudar a cor, tudo, mas os músculos e tudo está mais, como vou dizer isso? Fortificá-los um pouco. Exatamente. Dá-lhe um pouco mais de consistência. Exatamente. E assim fica uma pessoa, fica mais bonito. Depois há aqui um outro aspecto que ainda não falámos, mas que penso que é importante. Eu não sei se isto cabe na vossa filosofia também ou não, mas é uma forma também, se calhar, de esquecermos a crise, não? Ah, não ponho dúvida, porque nós temos uma coisa que é o Kiai, o chamado Kiai. Muito bom, adoro. Toda a gente adora, porque... Isso não é comida, não? Não, é pena, mas não é. Mas é no fundo é uma comida espiritual. Porque é um grito que nós damos de cá de dentro, aquele grito de guerra. E há certos movimentos que são acompanhados por esse grito. E quando nós começamos a dar esse grito, acho que tudo se esquece. Nós conseguimos esquecer de tudo. E tudo afora. Tudo o que está cá dentro de mal, eu acho que sai tudo. Por outro lado, nós suamos. E eu suar, eu costumo dizer que é uma sauna natural. Não precisamos de ir para a sauna, porque nós ali suamos. Um suor agradável, é um suor que nós temos orgulho. Eu acho que há um orgulho quando chega-se ao fim de uma aula e eu digo, eu consegui mais uma aula. E isto parece que não. Portanto, não é só uma atitude física, não é só uma participação física, mas também intelectual. Exatamente. É a mente acima de tudo. Mente sem corrupção, é isso. É aquilo que nós já dissemos aqui hoje. Porque eu, se der um murro numa parede, eu parto a mão. Não tenho dúvida que parto a mão. Mas se for a minha cabeça a dar um murro na parede, aí eu parto a parede, mas não parto a mão. Ora bem, aqui ficamos com isso. Eu espero que não haja ninguém a contratar o António para deitar paredes abaixo. Espero bem que não. Eu quero agradecer e vou agradecer. Arigato. Arigato. Arigato. Arigato. Vou agradecer a vossa... Eu é que agradeço à Boa Nova e este convite que nos proporcionou a dar o conhecimento da nossa associação. Eu estou a fazer aquilo que eu acho que está correto. A Rádio Boa Nova também está a fazer aquilo que acha que é correto. Eu fiz o convite, fui eu que fui o transmissor do convite para vocês virem cá hoje. A porta está aberta. Sempre que vocês entenderem que têm alguma coisa de mais a acrescentar àquilo que já disseram hoje, outra coisa qualquer, serve também para outras pessoas, para outras associações, como já disse há pouco, que queiram, venham até connosco. Nós é que ficamos muito gratos pela vossa presença aqui. Foi um prazer muito grande tê-los aqui. Espero que tudo vos corra bem. E se houver uma agendazinha, se houver um buraquinho, a Rádio Boa Nova, provavelmente, não é uma promessa, mas pelo menos é já aqui uma ideia, de darmos uma espreitadela, vamos lá cuscar, como se diz agora, lá ao seminário. Eu teria o maior prazer de ver por lá. Eu vamos ver se eu consigo conciliar a minha agenda num sentido, pelo menos, dar para olhar uma dela. Ao dia 29, que é sábado, ou no domingo, que é dia 30, ver lá e pode, já agora, ver o que é a amizade no almoço. Exato. Aproveita, almoça connosco, irá ver o que é os atletas de artes marciais no dojo e, ao mesmo tempo, o convívio, só quem vê. Fica aqui o convite. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença por aqui. Obrigado. Até à próxima. Arigato. Arigato. Osso.